tipo grave está autorizado. Retorno até o grave, estacionar para receber. Tiver estacionamento 5393, está no pátio 3. Boa noite. Boa noite, 5393, autorizado no pátio 3, pushback, chama taxa. Autorizado, chamarei 93. Trip 5393 para pushback simultâneo com o Rio no pátio 3, então. Corrigindo, desconsidera, desconsidera. Rio 5972 é o número 2 no pátio 3, aguarde. Rio 5972 no pátio 3 é o número 2, aguarde. Hotel Yankee, confirme o destino e horário do plano. Atenção, seu Hotel Yankee. Salvador, gol no 074 para pushback saneamento, posição 2. 074, autorizado pushback saneamento, chame táxi. Mandar para o táxi. Eu puxo saneamento no 01, saneamento 61, 6274. 6224, perdão. É, adiciona 6224, número 2 no setor, aguarde. 62, aguarde. Táxi 67 a bordo, 4 horas alternando Natal 5393. Trip 5393, siga o gol que está puxando no pátio após indo no ponto de espera, torre 1895, Jusmila. Segue o gol 1895, boa noite. China 6212 is called identity clear, fly direct to Duna, down to 2000 feet, Grenade 1011. Okay, we got Alpha down 2000 at Duna, over to 6212, thank you. Eu tenho uma previsão para o feedback 5972, o ATR da Trip agora, está liberando a retaguarda. Está autorizado o feedback de funcionamento. Pode ser a fonte de treino, por favor. 5393, confirme para o B, novamente, por favor. 3178, completa final, time é torre 1895, tem bom pouso. Obrigado, boa noite aí, basta ver. Voo no 604, chame agora Recife, frequência 12685. 2685, voo no 604. Oi, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 89. Tem trem passado, é travado. Zona do Salvador, gol no 074 para o táxi, tem autonomia de 3 horas e 55, alterna Galeão, COB 127. Zona 074, siga a VN para o ponto de espera, lá 2895, ajuste milhose. De Índia para o ponto de espera, quando lá, 2895, ajuste milhose, gol no 074. Chata, é que tá escuta? Chegou a TR da Trip no ponto de espera 1895, ajuste 1011, por favor. Chinem 6224, correndo com a equipe de solo após o 727 da Rio virar a retaguarda, está autorizado o chegar de acionamento. Após o 727, então inicia o puxa acionamento para coordenar. 6224. Papa Tango Serra, tem aqui na escuta para cópia? Cópia. Prezado para Sorocaba, nível 120, plano Yankee. Corda pistão no 7, primeira curva direita, inicialmente na saída coral. Controle 199.8, transponda 5456. Rota conforme o plano. 4-5-6 para cópia, da escola da Toto 7, curva direita, saída coral, controle 7-9-8, Sazai. Serra Tanha aqui na bata, confirme o PLB. Na bata está 3-9 para coração. Serra Tanha aqui, acione, chame a torre para o táxi, QNH 1011. Oh. 7-11, direcionamento, camarada Tanha. Solo 55, direito 219 som. 19, estava direito, obrigado, boa. Paulo, Salvador, uma boa. 1-3-1-7-8, taxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3-1-7-8. Livre decolar, Venturno 00 graus, 8 nós. Livre decolar, da 1-0, gol 1-0-7-4. 5393, ponto espera pronto, boa noite. Observe a corrida da 5393, após ali mantém. Após o gol ali mantém, 5393. Paulo Salvador é o 3-3-0-5-0. 305 autorizado, pushback acionar, chama o táxi. Autorizado, é quanto táxi. Falou, tá, torre para o táxi, 1-8, decimal 95, ajuste 1011, senhora Terra. 1-8, 1011, na torre. Está autorizado, chama para ingresso no 7, Yankee. 074, decola 57, controle 119.8. Controle 119.8, vou no 074. Trip 5393, vento 120 graus, 8 horas, livre decolagem. Livre decolagem, 93. O Rio Oficial vai na área TR da Trip assim que iniciar a corrida, libera a cabeceira, autorizado ingresso, chama pronto para decolar. Controle Salvador, boa noite, gol no 074, saída da El, passando 1700 para o 360. Boa noite, gol no 074, contato radar, vou para o 360, autorizado Leda. Sente autorizado Leda, subindo ao 360, gol no 074. Até o Yankee, mantém a posição ainda, aguarde. 593, decola 5 lado, controle 1-9-8. É mapa, trip. Decolagem aos 5-9, controle 1-9-8. 9-8, obrigado. Deixa eu manter a posição. Fogo Flap Zero. Controle o trip 5393. Decolou, tá na Fuca. Boa noite, trip 5393. Contato radar, suba para o nível 190. 190. Tiro 972, livre a decolagem, vento 120 graus, meia dúzia na área. Táxi 3305, mudou, 7 após, a linha de 3 horas, é o Natal. Tiro 3305, sigo a Avianca no ponto de espera, torre 1895, CNH 10119. Falou. Pega a Bianca, espera, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Sete dois decola 01, controle 19.8. O 92 a bordo, 1h50 de autonomia, alternando aqui mesmo, Salvador. C224 no ponto de espera, chame 198, décima 95, ajuste 611, bom voo. Ponto de espera, 295, 611, graças. Eu, 5902. Boa noite, Rio 5902, contato radar, só para o nível 320. 320, senhor. Que decola 02, sua instrução tinha sido de alinhar e manter, ok? Não foi autorizado sua decolagem. Decola 02, chama o controle 19, decima 8, mantém a razão máxima de 1000 pés para separação com o tráfego de decolo da pista 10, ok? 7, o Celtec, desculpa. Ok, here we are going on line, Ocean 6212. Você decorou. Uno 20 na Coral, Celtec. Vitor, prossiga. É autorização aqui, reboque da posição 3, para o pátio 3, posição 7. Gente, o Mike Bravo Vitor agora vai fazer o pushback, o virtual pushback. Chame quando pronto para iniciar o reboque, Mike Bravo Vitor, ok? Ok, está pronto para o reboque. O Mike Bravo Vitor, por gentileza, coteje a autorização. Negativo, Mike Bravo Vitor primeiro vai efetuar o pushback, ok? Logo depois do pushback, vai chamar quando pronto para iniciar o reboque, o Mike Bravo Vitor. Confirme se entendeu a mensagem. Ah, eu comprei. Ciente, então por gentileza coteja a mensagem. Iniciar o pushback, depois aguardar para o reboque. Ciente, vai me reportar quando estiver pronto para iniciar o reboque, ok? Ocean 6212, clear taxi via Alpha and Juliet to gate 09er. Alpha 09, thank you. 09er, sir. 09er, thank boa noite, eu estou 3305, espera pronto. 5393, está 6 milhas para a boca, poderá voar a Aracaju? Cajú, 5393. Cajú, 5393. 6224, decolou 06, controle 1, 9, 8. Controle 0, boa noite. 6224. 2, identifique, chegada mar e desça para o 050. Controle Salvador, boa noite, do Oxené 6224, cruza 3000 em subida 190. Boa noite, Oxené 6224, contato radar, só para o nível 12, correção 190, saída PUCA. 190 na PUCA, Oxené 6224. Rio 5972. Agora Recife, frequência 1251. 2605, livre decolagem, 120 graus, 8 lanches. Livre decolagem. Mike Bravo, Bravo Victor, tem reboque autorizado, chame finalizando o reboque no pote 3, ok? Ok, 305, decola o 09, controle 19.8. 19.8, controle, boa noite. 3. Salvador, é o TAM 3305. 3305, boa noite, contato radar, tudo para o nível 330, saída PUCA. PUCA 330, TAM 3305. Oxené 6224, suba restrito para o nível 170. Restrito 170, 6224. Noite azul 4107, identifique chegada mar, isso para o 060. contato com o Unicap e azul 4107. Autorizado, ITAP 4107. 3152, boa ITAP da presença. Voe pro ITAP. ITAP 3152, está autorizado a final do IDLS aqui de Rei, desça para 2000, código 0011, informe o localizador. Autorizado IDLS, respeita 10, 0011, depois está estabilizado o lance, distância e 5592. 5393, informe sua razão de subida. Espera por um minuto. Paulo Salvador, total 9908. Informação em curso Alfa, prossiga. Cliente da Alfa, autorização Guarulhos. 320 tem aprovado, pronto cópia. Pronto cópia, 9908. Total 9908 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Abru Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após direto posição TV, após poços, nível de voo 320, testinho uso no zero. Primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5476, total 9908. Total 9908 autorizado, nível 320 para Serra Bravo Golfo Romeo, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após TV, poços. Decola dando zero, curva direita, da El, Meta, Bridge. Controle 198, transponder 5476. 5476, cotejamento correto, total 9908. Chame pronto para o puxo de funcionamento no pátio 3. Chama lá para puxo de funcionamento, total 9908. 3305, informação subida. 3 mil pés. Chanel 6224, informação de tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 12 milhas, cruzando nível 130, subindo para o nível 170, é um Alfa Tango 72 com destino João Pessoa. Tá ciente, o Chanel 6224. É 224, chame. Quanto escuta o 6224? Mantém. Chanel 6224, chame Recife, frequência 126.85. Recife 2085, Chanel 6224. Trip 5393, chame agora Recife, frequência 12685. 12685, confirmo. Confirmo. Obrigado. 3305, chama agora Recife na frequência 126.85. 2685, sou 3305, boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Durante. E o ajuste no 0 no 1, a número 2 na aproximação, informe no localizador. Capotango, Serra, Teianque, controle. Temos um tráfego na sua posição de 12 horas, com rumo oposto, 49 milhas, subindo para o nível 070, é um Papa Alfa 3-1. Está com controle Ilhéus. Chame agora Ilhéus na frequência 1201, no centro da Serra do Serra da Yankee, então vou voo. 201, abraço. Salve Salvador, total 9908, para puxa, pega o estacionamento. Aprovado, pode 3, chame táxi 9908. Livre, puxa, Capitão localizador, o Tantra aí, 152. Fez 152, chame a torre 1895, tem um pouso. 1895, bom. Torre Salvador, uma boa noite. Tá 3152, estabilizado e LS X-Ray, meia milha do Índia Serra. Cinco. Torre, boa noite, Santana 3152, estabilizado, X-ray, baixado e travado. 3152, o vento 100 graus, 89, livre pouso, pistola 0. Livre pouso a 10, 3152. Portugal 019, Skunk Ident, clear bomb for arrival, down to 4,000 feet, minute 1011. Clear bomb for arrival, down to 4,000 feet, minute 1011. Portugal 019. Salvador, total na Nacional 08, com 03 a bordo, 345 de autonomia alterna Galeão. Pronto para o táxi. 08, táxi Índia no ponto de espera 1895, ajuste 611, bom voo. Ajuste no 01 do táxi Via Índia no ponto de espera 1895, total na 908, boa noite. Seu solo foi os 25, 1219 solo agora. Boa noite, 3152, direcional. Boa noite, 3152, Alfa, Juliette, porta 62. Alfa, Juliette, 62, é 3152. Salvador, agora, ponto de espera, dá zero, pronto. Esse confirme já completa o elemento de decola imediatamente? Afirmativo, 9901. Autorizado, ingressar, alinhar e decolar, vento 100 graus, meia dúzia nós. Ingressa, alinha e decola, dá zero, total 9901. A direita do localizador, está visual com o campo? Estou visual com o campo. Mas afinal, chama a torre 1895, trombo pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 407. 1407, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Travado, 4107. Aqui é o azul, livre pouso, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso. O total decolou os 2 nós, controle 1 9, desceu a 8. Controle 198, total 9908. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Boa noite, total 9908, contato radar, sua para o 320, autorizado Leda. 320, direto Leda, total 9908. Solo 31 no direita, 1219 solo. 1219 solo, azul 4107. Solo Salvador, muito boa noite, o azul 4107 livrou. Boa noite, 4107, taxi guia Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, azul 4107. Portugal 019, cleared final RLS X-ray runway 10, down to 2000, report on localize. Japan final RLS runway 10, it says 2000, report on the localizer. Portugal 019. 4107. 4107. Confirma a posição 4107, por gentileza? Remota 4 do Pat 3. Ah, remota 4 Pat 3, obrigado. Sobre a esquerda aí, atenta as mãos. Provavelmente a esquerda do TAM, Pat 3. Ah, ok. Muito obrigado. Boa noite, Papa Tango, Eco Bruno November, contato radar, mantenha 075, chame no ideal, o ajuste no 011. Total 9908, eu chamei agora Recife, frequência 1251. Total 9908, chama Recife Boa noite, Oxenai 6258. Boa noite, Oxenai 6258. Identifique, desça para 2000 pés, o ajuste no 011. Autorizado para o Oriduna para final do procedimento. 6000, 011, livre das restrições, mano Duna, muito obrigado. Qual a ameaça indicada, o 6258? E 909. Você consegue manter ou incrementar? Afirma, pode ser possível. Seu número 1 agora para pouso, temos um corredor de 30 que está 1 minuto para o nosso procedimento. Se eu puder aumentar para 300 nós, seria o ideal. Ok, pode ser 320? Autorizado, 320. Obrigado. Pelo November. O ideal desça para 1500 pés, o ajuste no 011, informe livrando 075. Portugal 019, established localized as runway 10. Portugal 019, contact tower and 18.95, have a nice day. 18.95, Portugal 019. Wanna come here? Hello, boa noite, Portugal 019, established ILS, runway 10. Roger, Portugal 019, check all any gears and clear to land runway 10, wind 100 degrees, 8 knots. We plan runway 10, Portugal 010. Correction, 019. Redução critério, conforme estabilizado no localizador. Portugal 019 on the ground at 44, lead to the right and call 1-2-1-0-9. On the right, 21.9, Portugal 019. Salvador, 21.9, Portugal 019. We're attending on Alpha. Okay, Portugal 019, attacks via Alpha, Juliet, gate 11, good night. Alpha and Juliet to gate 11, Portugal 019, good night.